Professor Carlos Carvalheira, hoje é dia de regresso às aulas. Quantos alunos estão hoje a retomar as atividades letivas? Sim, hoje efetivamente, muito bom dia. Hoje efetivamente é o primeiro dia do início das aulas deste ano, letivo 21-22. Nós temos cerca de 2040 alunos. Portanto, é uma expectativa muito grande que temos. Ontem já tivemos algumas apresentações, mas com o início propriamente dito das atividades letivas é hoje. Neste universo de 19 estabelecimentos de ensino, que envolve todo o Conselho de Oliveira do Hospital e em todos os níveis de ensino. Quais é que são as expectativas depois destes dois últimos anos tão atípicos no que respeita ao ensino? As expectativas são as melhores. Nós, eu tenho dito que temos que ter confiança. E, portanto, iniciamos o ano letivo com confiança. Este é o grande lema do agrupamento, das atividades letivas. As expectativas são, de facto, as melhores, porque já conseguimos superar todas estas adversidades que ao longo destes últimos anos temos tido alguns constrangimentos com a Covid, com os incêndios, eu sei lá, nem vale a pena enumerar todas essas situações, mas nós temos sido resistentes e temos conseguido levar o barco a bom porto, com a ajuda de todos, com a colaboração de todos, com uma participação ativa dos professores, dos funcionários e principalmente também dos pais. Queremos... Há regras que é preciso continuar a cumprir. Sim. Como sabem, dos 6 aos 10 anos o uso de máscara é aconselhável, não é obrigatório. Nós temos dito e temos passado pelas salas de aula no sentido de sensibilizar todos os nossos alunos para o uso de máscara dos 6 aos 10 anos, a partir dos 10 anos. Aí, claro, é obrigatório o uso de máscara, assim como o cumprimento integral, efetivo, rigoroso das regras da DGS. Vamos cumprir. O agrupamento, a exemplo do que fez no ano passado, as coisas não correram muito mal. Houve algumas situações em que tivemos que confinar, naturalmente, devido ao elevado número de alunos que temos, e estamos aqui a falar na escola sede, onde temos 1.100 alunos. Quero aqui registar, naturalmente, o meu orgulho, a minha satisfação pelas condições físicas que, finalmente, a escola sede tem. Estão concluídas estes trabalhos? Estão praticamente concluídas. 95, 96% das obras estão concluídas. Faltam pequenos pormenores, pequenos ajustes, mas finalmente temos uma escola bonita, temos uma escola com qualidade física e humana, mas agora dá-nos orgulho, dá-nos um enorme orgulho, porque toda esta nossa comunidade ao longo destes últimos anos andou a sofrer na pele as deficientes condições físicas que aqui propriamente da escola sede, mas não só na escola sede, nós não olhamos só para a escola sede, também temos feito um conjunto de intervenções bastante significativas na escola Lagares, na escola da Ponte, na escola da Cordinha, e queremos que todos os nossos estabelecimentos de ensino estejam em pé de igualdade, tenham as mesmas condições, porque não há alunos de primeira, nem alunos de segunda, nem há alunos da escola sede e alunos das escolas de fora da escola sede, são todos iguais e a todos eles proporcionamos as mesmas condições. Mas, de facto, estamos muito satisfeitos pelas obras, está bonito, está adequada, está moderna. Foi retirado o amianto? Foram tiradas as placas de fibrocimento que, eventualmente, poderiam ter amianto. Mas não só, também houve recuperação da janela, substituição das janelas, dos estores, das casas de banho, e em paralelo nós próprios, a direção, realizou um conjunto de obras bastante significativas, que aqui destaco naturalmente a portaria. A portaria era uma fragilidade que o agrupamento, que aqui a Escola 7 tinha, que não tinha uma portaria adequada. Finalmente temos uma portaria, como deve ser, porque assim permite-nos ter mais segurança com os nossos alunos. Era um grande objetivo, um objetivo que vínhamos a tentar atingir há alguns anos a esta parte e que finalmente conseguimos atingir. Estamos completamente satisfeitos. Estamos... Tem novos elementos já entraram em funcionamento, toda a parte da portaria? Sim, não, a portaria efetivamente ainda não está em funcionamento, porque há questões últimas que é preciso ultimar, mas julgo que durante a próxima semana ou mais tardar no início da outra a seguir, estará tudo a funcionar com torniquetes, com o uso obrigatório do cartão. E, portanto, temos feito essa evolução no sentido de dotarmos uma escola moderna, agradável e que vá ao encontro das expectativas dos alunos. Também primamos muito pelo arranjo da parte exterior da escola. Em todas as escolas há essa preocupação e aqui assinalo naturalmente os assistentes operacionais, que têm feito também um trabalho inexcedível na consecução destes objetivos. E, portanto, basta, e a Liliana poderá observar, todo este nosso espaço exterior está bonito, está agradável e está... Tudo fazemos para que os nossos jovens, os nossos alunos se sintam, de facto, com confiança na nossa escola e que se sintam satisfeitos com tudo isto. Mas o mais importante, naturalmente, é a riqueza dentro das salas de aulas. E aqui uma palavra muito, muito forte para o grupo de docentes que tem sido inexcedível em poder ser criativo, ter a capacidade de se adaptar a estas realidades que não têm sido fácil e têm dado a resposta adequada. Esta é a escola pública que queremos, esta é a escola que queremos para todos, uma escola inclusiva para todos, uma escola com organização, uma escola com responsabilização, no sentido de podermos, e brevemente, no final deste mês, irão ser conhecidos mais as colocações do ensino secundário, dos alunos do ensino secundário para a universidade, vamos ter, presumo, a exemplo do que temos tido nos anos anteriores, mais de 95% dos nossos alunos a entrar no ensino universitário. São bons indicadores, mas também temos taxas de sucesso a rondar o 100% em todos os outros anos, níveis de ensino, mas também, em paralelo, temos uma oferta para todos aqueles alunos, uma oferta fantástica para todos aqueles alunos que têm dificuldades de aprendizagem, que têm dificuldades de integração. Nós estamos cá para isso mesmo, portanto é uma escola inclusiva, uma escola para todos, no qual trabalhamos afincadamente para que tudo corra bem. E apelo naturalmente aos pais a boa colaboração, o bom entendimento, a tolerância, porque todos nós devemos ter confiança nestas três premissas, na segurança, no sucesso e na solidariedade.